Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú, Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Alô, moçada! Já é quinta-feira! E aí, como é que você está? Tudo beleza? Tudo jóia? Por aqui nós estamos chegando com mais um Baú Sertanejo. A comunicação, você sabe, é esse amigão de vocês, o Elbert Andrade. Que prazer imenso lhe fazer companhia em mais um programão recordando os grandes sucessos da nossa boa e velha música sertaneja. Pra começar, tem Jean Giovanni, sou eu, depois o Leandro, mais o Leonardo, lá do volume 10, 1995, Viúva Nova. As melhores, Baú Sertanejo. Sertanejo, o sertanejo. Veste uma loira bem gelada pra comemorar. A viúva da boa azuda do segundo andar. Eu vou cortar o meu cabelo e me barbear. Muito bonito no pedaço, eu quero ficar.

dinheiro. Meu Deus, eu não sei se a gente erra. Para mim é Deus no céu, Deus no céu e ela na terra. Linda bancária em sua repartição, causa admiração, sua enorme clientela. Meu Deus, se um dia for banqueiro, pego todo meu dinheiro, jogo nos pezinhos dela. Meu Deus, eu não sei se a gente erra. Para mim é Deus no céu, Deus no céu e ela na terra. Para mim é Deus no céu, Deus no céu e ela na terra. Fechamos mais um bloco, aliás, o primeiro bloco de hoje. Théo Ferreira e Mancini, acústico, Linda Bancária, ainda João Neto e Frederico, Majestade do Sabiá, o Milionário e José Rico, a música A Carta, Leandro Leonardo, Viúva Nova e também Gente Vani, sou eu. As melhores músicas rolam por aqui na sua rádio preferida. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. É o nosso Baú Sertanejo, caminhando já com o segundo bloco. Tem Renes e Reni, ausência. E depois, Alan e Aladim, liguei pra dizer que te amo. As melhores. Baú Sertanejo. Eu fiquei tão só, não me conformei e te procurei. Você não teve dó, implorei seu calor, implorei seu amor. Foi difícil me ver. Eu peço por favor, volte meu amor, me ajude a viver. Não me conformei e te procurei. Você não teve dó. Implorei seu calor, implorei seu amor. Foi difícil viver. Eu peço por favor, volte meu amor, me ajude a viver. Sem ninguém.

de uma forma tamanha estranha. Ah, como eu te amei. Me entreguei, anulei minha vida pra viver a sua. Ah, e você não quis. Me disse adeus, qual a noite com os seus mistérios. Levou, levou os sonhos meus. De amor chorei, chorei como eu chorei. Não tenho nervos de aço, só feito de carne e osso. Apesar deste fracasso, me sinto leve e solto pra ir em busca de você. Como eu chorei, de amor chorei, chorei, como eu chorei. Meus pedaços do Duque Dalvan, Daniel, proposta, Teodoro Sampaio, a carta, carta branca. Também tivemos Alan e Aladim, liguei pra dizer que te amo. E ainda Renes e Reli, ausência. Já já após o intervalo, tem muito mais aqui. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta na sua rádio preferida, agradecendo mais uma vez a sua companhia, a sua audiência, você em toda a cidade e região, né? Você nas fazendas, você que sai no seu carro, seu caminhão, onde quer que esteja, tá ligadinho aqui, ó, tá na melhor sintonia, viu? Tem as gargantas de ouro do Brasil, tem milionário e o Zé Rico, ou seja, né? O milionário e o Zé Rico, a fossa. Depois, os meninos do Brasil, Chitãozinho e Xarodó, com Fafá de Belém, Nuvem de Lágrimas. Só as melhores aqui. Baú Sertanejo. Tão triste assim, ausente de quem amo loucamente. Sem piedade a saudade me devora. Estou cantando com a garganta simplesmente, mas aqui dentro tudo em mim lamenta e chora. Fiquei jogado para as traças do destino. Eu desafio, pouco a pouco me destroça. Chorar me engano,

de sentinela. Aquele beijo que durou 15 minutos. Depois meu braço foi o travesseiro dela. Chora viola apaixonada. E o seu dono tem paixão e também chora. Quanta gente por amor está sofrendo, igual a eu, suspirando toda hora. Igual a eu, suspirando toda hora. Igual a eu, suspirando toda hora. Baú Sertaneja, aqui é bem melhor. A gente perde um grande amor, fica magoado, cheio de dor, sem rumo na vida. A cabeça cheia de confusão, pra curar a raiva do coração, corre pra bebida. Quando a gente perde a mulher querida, não dá pra andar de cabeça erguida, principalmente se o motivo é o outro bem. Quando a gente dança e perde o compasso, quebra a cabeça e sai de baixo. Meu Deus, que sufoco, é tô de louco perder alguém. Não tem quem não chora, macho nessa hora vira bebê. Chama pela mãe, pede pra morrer. Fica na cabeça, solidão no peito. Não tem quem não toma um porre de cerveja. E quem não ouve moda sertaneja, moda bebida e mulher bandida, ninguém dá jeito. A mulher querida não dá pra andar de cabeça erguida, principalmente se o motivo é um outro bem. Quando a gente dança e perde o compasso, quebra a cabeça e sai de baixo. Meu Deus, que sufoco, é tô de louco perder alguém. Não tem quem não chora, macho nessa hora vira bebê. Chama pela mãe, pede pra morrer. Pinga na cabeça, solidão no peito. Não tem quem não toma um pouco de cerveja. E quem não ouve moda sertaneja, moda bebida e mulher bandida, ninguém dá jeito. Você e as melhores. Baú Sertanejo.

Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só leva a certeza de tudo pode ser. E nada ser. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a paz e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando o sino. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser cheio, cada dom ser capaz de ser feliz. Eu já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser cheio carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Melhores aqui no Baú Sertanejo. Conferimos juntinhos. Paula Fernandes tocando em frente, participação do Leonardo, ainda Eduardo Costa, Não Vai Embora. Também tivemos Alan e Aladim, Bate Forte Coração, Ataíde Alexandre, Moda Mulher e Bebida, e ainda Rio Negro Solimões, grande sucesso aqui com a música Chora Viola. Daqui a pouco tem a sua. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. O Baú Sertanejo de quinta-feira vai seguindo com mais moda de qualidade, né? Só coisa boa. Tem agora Milionário e José Rico, Desventura, depois Eliseu Neto e Rodrigo, a música Por Causa de Você. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Você não sabe, menina, você não pode saber como este amor impossível tem me feito padecer. Eis aqui minha desdita, a minha sorte mesquinha. Não posso ser de você, você não pode ser minha. Porque sempre te amei. Eu sei que você não sabe, você sabe que não sei. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Só você não vê, finge que não sabe. Eu estou sofrendo por causa de você. Sonhos que não vêm, luzes da cidade. Eu me sinto só por causa de você. Eu te quero tanto, tanto que eu que a felicidade pra mim é nunca perder você. Peço pra uma estrela pra te convencer, enfim, que eu não sou ninguém sem você e não há você sem mim. Que não vem luzes da cidade. Eu me sinto só

esquecer. Você foi embora e levou o meu sorriso, e o que restou do paraíso, só a saudade de você. Só a saudade de você. Sertaneja. Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria, do segundo andar da penitenciária, lá na rua eu via. Quando um jardineiro plantava o ipê, e ao correr dos dias, ele foi crescendo e ganhando vida, enquanto eu sofria. Meu ipê floria, hoje tem a altura da minha janela. Só uma diferença há entre nós agora. Aqui dentro as noites não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora. Vejo em seu tronco cipó parasita te abraçando forte. Enquanto te abraça, suga a sua seiva, te levando à morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Por isso a matei, agora só tenho sua companhia. Meu ipê florido, junto à minha cela, hoje tem a altura da minha janela. Só uma diferença há entre nós agora. Aqui dentro as noites não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora. Obrigado. Ô, beleza. Vamos cantar mais uma dessa? Baú Sertaneja. Vejo a casa vazia, me sento num canto qualquer desta sala. Sinto o tempo que passa, a saudade me abraça e você não vem. Bastaria um segundo pra dizer que meu mundo é tão difícil sem você. Me dê uma chance, eu farei de tudo pra não te perder. Você é meu pecado, a minha loucura. Por você faço tudo, por mim o que fez. Porém não importa, quem fez ou quem faz. Se ao seu lado eu sofro, sem você eu sofro mais. Você é tão triste, a saudade machuca a todo momento. Só você poderia acabar com a agonia do meu sofrimento. Eu te peço desculpa, assumindo a culpa, se errei foi sem querer. Me dê uma chance, eu farei de tudo pra não te perder. Você é meu pecado, a minha loucura. Por você faço tudo, por mim o que fez. Porém não importa quem fez ou quem faz. Se ao seu lado eu sofro, sem você eu sofro mais. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Tenho ciúme de você, não dá pra esconder, e amar assim não me faz bem. Tenho ciúme de você, sou louco por você, passo da conta sem sentir, e sofro só de imaginar outra pessoa em meu lugar. De mim. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Você é o homem amado, minha paz preferida, parte de minha alma, coração e vida. Era o que faltava pra me completar. Você é o homem amado, minha paz preferida, parte de minha alma, coração e vida. Era o que faltava pra me completar. Ao mundo pra que todos saibam o quanto eu te amo. Estou chonada de novo. Quando eu te conheci, meu coração pulsou e eu saí cantando. Estou chonada de novo. Você com seu carinho e seu amor profundo fez me apaixonar. Paz perdida, parte de minha alma, coração e vida. Era o que faltava pra me completar. Você é o homem amado, minha paz perdida, parte de minha alma, coração e vida. Era o que faltava pra me completar. Estou chonada de novo. Marcianas, chonado de novo. Tony Kleller, ciumento demais. Ainda César e Paulinho, meu pecado. Conferimos Ney e Nando de 2009, a música O IP e o Prisioneiro. Ainda Racine e Rafael de 2010, só a saudade de você. As melhores estão por aqui em nosso baú sertanejo. Que pena que terminou, mas amanhã, sexta-feira, nós estaremos de volta com muito mais músicas aqui na melhor companhia do seu rádio. Valeu, gente, forte abraço e até lá. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.